amado, vos dispense o seu cuidado, Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Deus vos guarde em sua luz, Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes, Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estarei todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para um dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus, pelo seu poder. Seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz.